nascer no canto que em meu coração se esconde, para que não morra em mim a inspiração de uma voz que pede que eu seja. Veja, quero ressurgir bem no alto, em som de estrelas. Quero ter a chance e o dom de não perdê-las e desabafar com voz de plenitude toda essa estrelas. Quero ter a chance e o dom de não perdê-las e desabafar com voz de plenitude toda essa desilusão.